Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa semana surgiu aí uma breve discussão levantada aí pela Mônica Camatti. Ela tinha tido um breve debate com alguns metidos a teólogos católicos e filósofos, evidentemente, dizendo que eu sou um defensor do intuicionismo, que, portanto, estou divergindo do aristotélico tomismo e, portanto, não sou católico de maneira alguma, sou um perigoso gnóstico. Bom, a resposta exata eu não posso reproduzir aqui, mas eu vou dar algumas explicações que podem ser úteis para vocês, embora não tenha utilidade nenhuma para quem levantou essa lebre, né? A Mônica tentou se explicar para eles, mas eu acho que é perfeitamente inútil, né? Mas, de qualquer modo, é uma questão interessante. Você veja, a palavra intuicionismo, ela circulou no século XX como nome de algumas escolas que privilegiavam, vamos dizer, a intuição como modo de acesso à realidade. Por exemplo, Henri Bergson, né? Bergson dizia que nós temos duas vias de acesso. Uma é aquela que capta o que é vivo, movente. E outra que capta apenas estruturas fixas, ou paradas, ou mortas, como por exemplo da lógica ou da aritmética. Esse é um tipo de intuicionismo. Isto foi base, vamos dizer, para algumas teologias que de fato divergiam da tradição aristotélico-tomista e que puxavam, né, toda a doutrina cristã para o lado mais místico, subjetivo, como queiram chamar. E tecnicamente falando, a intuição não tem absolutamente nada a ver com isso. Aliás, by the way, Jung definia a intuição como a apreensão via inconsciente. Eu já mostrei que isso aí é um absurdo, porque seu livro de tipologia, Tipos Psicológicos, ele diz que algumas funções cognitivas são dominantes e outras são subordinadas. E que aquelas, as dominantes operam através do consciente e as dominadas através do inconsciente, e formando pares. Quer dizer, se você tem uma. Como essas funções se organizam por oposições, se uma delas é a dominante, a oposta se torna naturalmente a subordinada e domina o seu inconsciente, por assim dizer. Só que depois. Daí ele diz que existem basicamente quatro funções, que seriam, vamos dizer, a intuição, o sentimento, a razão e as sensações. Então, se um sujeito tem a função dele dominante é o pensamento, então o sentimento passa para o inconsciente. Então, o inconsciente dele é dominado pelo sentimento. Só que depois dele ter dito isso, ele define a intuição como uma função cognitiva que opera através do inconsciente. Eu digo, mas se ela opera através do inconsciente, ela não pode jamais ser a função dominante. Do que está falando, afinal de contas? É um contrassenso total, né? Só que, tecnicamente falando, a intuição não tem absolutamente nada a ver com isso, né? A intuição, por exemplo, em Husserl, que usa o termo de maneira muito técnica e rigorosa, a intuição é a apreensão imediata de alguma coisa que está presente. Então, a intuição, nesse sentido, é a mesma função pela qual nós captamos os primeiros princípios. Isso já está em Aristóteles. Os primeiros princípios não são demonstráveis e não são apreensíveis através de um raciocínio, só são apreensíveis por uma intuição direta. Por exemplo, saber o princípio de identidade, né? Diz ele que é de uma evidência imediata. Quando você fala de evidência imediata, você está falando de função intuitiva. Por oposição, vamos dizer, a uma função pensada ou racional ou lógica, como você queira. Então, num raciocínio lógico ou discursivo, o intuitivo nesse sentido se opõe ao discursivo. Aquilo que é discursivo não apreende diretamente o seu objeto, mas o apreende através de uma rede de signos organizados de uma maneira coerente, que nós chamamos de maneira lógica. Você forma uma proposição, junta com outra proposição, tira uma terceira e daí tira outra e assim por diante. Então, aquilo que é intuitivo é objeto de evidência ou conhecimento imediato. não havendo, vamos dizer, nem sequer a possibilidade de um acesso indireto. Por exemplo, o fato de que eu estou presente aqui, isso para mim é imediato. Eu não tenho nem como me, vamos dizer, chegar a apreender isso de uma maneira indireta através de um signo. Que signo eu posso oferecer da minha presença aqui, se não a própria presença, tá certo? No entanto, eu vejo aqui na tela vários nomes de pessoas que estão presentes dentro das suas telas assistindo esta aula. Então, eu não estou percebendo essas pessoas, estou percebendo um signo da presença delas, não é isso? Então, tudo que é aprendido por signos é aprendido de uma maneira indireta e não é objeto de certeza imediata, é objeto de prova. Mas uma prova, evidentemente, sempre pode ser discutida, pode ser contestada, e daí você vai ter que oferecer a prova da prova e assim por diante. Aquilo, por outro lado, que está no domínio intuitivo, sendo objeto de um conhecimento imediato, é objeto de certeza instantânea, não há possibilidade de dúvida. Então, o conhecimento discursivo leva a uma prova, o conhecimento intuitivo leva a uma evidência. Esse é o sentido clássico e técnico das palavras. Isso não tem absolutamente nada a ver com o sentido que é usado nas chamadas escolas intuicionistas do século XX. Então, a minha tese, aquilo que eu chamei de intuicionismo radical, é que de fato não há duas vias de conhecimento, uma intuitiva e uma discursiva. Porque o discursivo só é compreensível através do intuitivo. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você forma um silogismo, quer dizer, você tem duas proposições e delas você extrai uma terceira, você está dizendo que a conclusão é idêntica à premissa. Mas que uma está contida na outra. Ou que são idênticas ou que uma está contida na outra. O famoso negócio, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. A sentença de que Sócrates é mortal está contida já na primeira. Você apenas, para você dizer, abriu a caixa para ver o que tinha dentro. Então, o que você está percebendo ali é a identidade essencial de duas proposições. Pergunto eu, esta identidade você percebe de maneira intuitiva ou discursiva? Só pode ser intuitiva, porque discursiva você precisaria de uma outra proposição e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Isso tornaria o raciocínio impossível. Portanto, cada vez que você percebe a identidade de duas proposições, você a percebeu intuitivamente. Esta identidade das proposições é evidente. É lógico que proposições se fazem com signos e não com coisas. Portanto, a relação da proposição, das proposições com o seu objeto é indireta. Nenhuma proposição te dá a intuição imediata do seu próprio objeto. Quando eu falo de elefante, você não está vendo elefante nenhum. No entanto, vamos dizer, se cada proposição se compõe de símbolos, a identidade entre duas proposições não é dada por um signo, mas é dada por elas mesmas. Ou seja, você não precisa de uma terceira proposição para notar a identidade de duas proposições. Se fosse preciso, se a apreensão da identidade de duas proposições fosse através de um signo, tudo estaria em dúvida novamente e você precisaria provar também isto. Então teria a prova da prova, o raciocínio ficaria paralisado pelo fato da regressão ao infinito. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo é muito simples, que a base do raciocínio discursivo é uma base intuitiva. E por isso mesmo o raciocínio discursivo funciona. Se não fosse isso, ele não poderia funcionar jamais. Então, o que eu estou propondo é o fundamento intuitivo do raciocínio discursivo, mostrando que ele tem um fundamento, por ser intuitivo, por trazer uma evidência imediata, ele tem um fundo apodíctico. Apodíctico quer dizer indestrutível. Apo é negação, deixis é destruição, em grego. Então, apodíctico quer dizer uma prova indestrutível. Tá certo? É evidente que a identidade de duas proposições não prova a veracidade fática de nenhuma delas, porque ela se refere a objetos, tá certo? Que só estão mencionados na proposição por signos. É isso? Depois, todo elefante tem quatro patas. O seu Zé Mané é um elefante, logo ele tem quatro patas. Tá certo? Eu não vi elefante nenhum. Estou apenas deduzindo de uma premissa uma consequência. No entanto, você não pode esquecer que as proposições ou sentenças também estão presentes à consciência. E se elas se compõem de signos, elas não estão presentes à consciência enquanto signos, mas enquanto objetos. Elas têm que ser percebidas de algum modo. Né? Na hora que você persegue um signo, o objeto não está presente, só está presente, representado pelo signo. Mas e o signo? Ah, está presente através de outro signo? Ou ele está presente em si mesmo? Por exemplo, eu digo a palavra elefante. Né? O elefante não está presente. Mas e o signo elefante? Está presente em si mesmo ou é através de outro signo? Observe, você ouviu a palavra elefante ou não? Você ouviu este som em si mesmo ou ouviu através de outro signo? É claro que é em si mesmo. Né? Portanto, vamos dizer, a apreensão da língua, da veracidade lógica é uma coisa intuitiva. Né? Mas a veracidade fática jamais é intuitiva a partir de um discurso. O discurso não te traz a evidência fática. Ele precisa ser confirmado por um dado dos sentidos ou por outro meio qualquer. Né? Isso através de uma experiência científica, etc, etc. Então, isso é tudo que eu estou dizendo. Agora, se a gente confundir isso aí com o intuicionismo bergsoniano, é só se for muito burro. Né? Porque vamos dizer, a própria distinção que o Bergson faz entre a coisa viva e a não viva, entre o que é móvel e o que é parado, eu acho que isso aí não vale de maneira alguma. Eu até comentei, viu o famoso livro do David Bohm, né? A Totalidade e a Ordem Implícita, na qual ele dizia que as línguas ocidentais estão contaminadas por uma espécie de coisismo. Elas só conseguem representar coisas paradas. Né? Então, por exemplo, em vez de nós usarmos a palavra ser, que é um negócio estático, nós deveríamos dizer o sendo, e assim por diante. Né? Então, diz ele que as línguas ocidentais só se referem a essências abstratas que, enquanto tais, são imóveis e imutáveis. Por exemplo, a palavra vaca. O significado de vaca é sempre o mesmo. Ao passo que as vacas se movem, vivem, etc, etc. E é claro que esse raciocínio é tremendamente furado, é uma coisa é um erro pueril, porque uma essência, por definição, ela não é nem parada nem móvel. Ela escapa. A essência é um ente lógico, né? Não é um tipo de coisa que está parado no ar, por assim dizer. Mais ainda, a essência ou a definição de uma coisa contém todas as possibilidades de mudança que o objeto referido tem. Quando você fala, por exemplo, a palavra homem, eu digo, que idade tem esse homem? O homem, da palavra homem, o homem definido pela palavra homem, tem todas as idades possíveis. Ele não terá, por exemplo, 1250 anos. Os homens não duram 1250 anos, no segundo tempo de Matusalém. Tá certo? Mas, eu digo, um ser humano que acabou de nascer, um menino, ele é um homem ou não? Ele é um homem, claro, no sentido biológico, ele pertence a essa espécie. Tá certo? E quando ele tiver 80, 90 anos, tiver para morrer, continua sendo homem do mesmo jeito? Portanto, dizer que a essência é estática é uma coisa de jumento mesmo, coisa de gente muito burra. Né? A essência não pode ser nem estática e nem dinâmica, depende do objeto a que ela está se referindo ser em si mesmo estático ou dinâmico. Por exemplo, se eu digo um quadrado, bom, o quadrado é realmente estático, ele tem sempre as mesmas propriedades, ele não vai mudar. Mas se eu digo vaca, uai, a vaca pode estar dando leite ou não, ela pode ser apenas uma bezerrinha, uma vaca crescida e assim por diante. Ela pode ser até carne de vaca que está pendurada no açougue. Tudo isso é vaca, e todos esses estados diferentes, ela é vaca. Portanto, a noção de essência, ela é atemporal ou supratemporal e, portanto, contém todas as variações temporais possíveis. É difícil de entender isto? Não. Mas, se o sujeito foi influenciado pelo intuicionismo bergsoniano, que acredita que nós temos uma função cognitiva para apreender o que é vivo e móvel e outra para apreender o que é estático, você vai cair nesse erro facilmente. Então, eu inclusive tenho um amigo que escreveu um livro a respeito do ser e o sendo. Eu achei que foi uma perda de tempo, porque tudo isso aí é o ser, tá certo? se o ser é eterno, tá certo? Então, ele abrange todos os tempos possíveis. E se ele está sendo, ele continua sendo o próprio ser. Não é isso? Então, uma coisa que se transformasse em outra completamente no curso da sua existência, não poderia ser designada por um termo único. E, portanto, vamos dizer, ela não teria uma essência, porém duas. Não é isso? Agora, não conhecemos nenhum ente que seja assim, que realmente se transforme em outro. Não é isso? Mesmo se você apelar para a teoria de evolução, eu digo, peraí, não foi um ente que se transformou, você está dizendo que uma espécie, ao longo do tempo, com milhões de exemplares, acabou virando outro. Mesmo admitindo a premissa evolucionista, né? Ainda assim, se você disser, olha, aqui o lagarto se transformou em passarinho. Ele, bom, enquanto ele era lagarto, ele pertencia à essência lagarto. E depois que virou passarinho, ele não pertence mais à essência lagarto. Ele mudou de essência, por assim dizer. Se isto fosse concebível, coisa que realmente não é, né? Mas mesmo admitindo essa hipótese, nós veríamos ainda que a essência, como ela representa um objeto ideal, tá certo? Ela não pode ser nem estática nem dinâmica. Depende apenas do seu objeto ser estático ou dinâmico. Não é isso? Então, se você disser a palavra casa, você está designando uma essência que por si mesma não muda de lugar. Embora ela possa se transformar no curso do tempo, ela pode estragar, cair, etc, etc. Ela pode ser pintada, pode sofrer alterações, mas ela por si mesma não se move. Agora, se eu disser vaca, eu já estou falando de um ente que por si mesmo se move. Se a vaca permanecer estática como uma casa, eu digo, ela não é uma vaca, ela é uma estátua de vaca. Ou uma vaca congelada, ou qualquer coisa assim. Tá certo? Portanto, o estático e o dinâmico entram só na distinção entre os objetos e não entre as essências. Agora aparece um sujeito que é professor de física, não sei o quê, metido a filósofo, fama universal, e escreve uma estupidez dessa na primeira parte. Eu não vi ninguém assinalar esse erro. Mas ninguém, nenhum crítico do livro assinalou isso. Até gente que não gostou do livro não percebeu isso. Eu digo, olha, então, esse sujeito ele não aprendeu os rudimentos da lógica. Isso quer dizer que o que ele está falando de física também está errado. O que quer que ele diga está errado, porque se ele não tem os rudimentos da lógica, quer dizer, ele não sabe lidar com o conceito de coisa nenhuma. Ele confunde o conceito com a coisa, que é um erro, vamos dizer, de tipo infantil. É um erro mais ou menos como o gato Félix, né, que desenhava um barquinho, em seguida montava no barquinho e saía navegando. Ele está achando que o signo pode se transformar na coisa, né? Então, isso reflete uma deficiência já de percepção. Isso é deficiência mental, não é apenas um erro de lógica. Quer dizer, o sujeito não ser capaz de perceber a diferença entre um signo e uma coisa, está ruim de cabeça, né? Então, isso é para provar a vocês que um sujeito pode ser retardado mental e fazer sucesso no mundo editorial contemporâneo sem problema nenhum. Por quê? Porque essa instituição chamada universidade, ela hoje ela reúne bilhões de pessoas. Todo mundo aí é elite. É elite intelectual. Você acha que isso é possível? Isso é materialmente impossível você fazer isso. Quer dizer, você vai pegar um camarada em 4 anos, você vai transformar, vamos dizer, um moleque num cientista. Fala, não dá para fazer isso. No entanto, essa instituição vive disso. E de ser, por sua vez, também um depósito de emprego para um bando de incapazes. Você já deve ter ouvido dizer, e é verdade mesmo, que todos os avanços científicos do século XX saíram da pesquisa militar, nenhum da universidade. Isso quer dizer que se fechasse todas as universidades, claro, seria uma crise econômica, porque haveria um desemprego terrível, você teria milhões de marginais soltos na rua, tá certo? Porém, do ponto de vista do progresso da ciência, não faria a menor diferença. Esta que é a dura realidade, né? Também outro dia as pessoas procurando, quando você procura se informar sobre ciência política, eu digo, só existe um lugar no mundo onde se faz ciência política a sério, são os serviços de inteligência, o serviço secreto. Só ali, nas universidades não se faz. Por quê? No serviço de inteligência, se você faz um informe errado, você é punido, meu filho. Você pode até perder emprego. Os informes têm que ser muito exatos, né? E são muito fiscalizados. Agora, e na universidade, se tiver tudo errado, não vai acontecer absolutamente nada. como de fato não aconteceu ao David Bohm e a um monte de outros idiotas como ele. Então, o único lugar onde você encontra material sério sobre ciência política é no serviço de inteligência. Claro que o material do serviço de inteligência, 90% permanece guardado. Mas tem um pedacinho que é publicado, tá certo? E você pode ler. Por exemplo, eu recomendo muito os livros do Vladimir Volkov, que é um cara que se passou a vida estudando essas coisas. Escreveu, por exemplo, um belo livro sobre o que é a desinformação, etc. Então, são livros técnicos a respeito. Recomendei muito neste mesmo curso o livro do Washington Platt, A Produção de Informações Estratégicas, que é como é que você estuda um assunto e produz um informe, produz um relatório de informações para o serviço secreto. Dá uma estudada ali e você vai ver o que que é o método científico em ação. Tá certo? E tendo que acertar, você vê que erros de serviço de inteligência pode ser um negócio absolutamente catastrófico, como aconteceu aqui nos Estados Unidos com as famosas armas de destruição em massa do Saddam Hussein, que havia um informe do serviço secreto britânico de que ele estava cheio de armas de destruição em massa. Foram lá, invadiram, não acharam nada. Na verdade, elas existiam, tinham existido e tinha transportado para a Síria, só que ninguém informou. Então os caras foram num lugar, as armas de destruição em massa estão no outro. Então, essa é a mesma coisa que dizer, olha, a guerra foi inútil, certo? Sob este ponto, sob outros pontos de vista, não. Quer dizer, derrubar o regime de Saddam Hussein, que já tinha matado 300 mil pessoas, foi. Não foi mal, tá certo? Mas do ponto de vista estratégico, foi um desastre, por causa do informe de inteligência errado. Agora, você imagina o que acontece, por exemplo, na pesquisa médica. Um doutor falando de tal descobre que tal substância, digamos o arroz ou o açúcar, mata pessoas. Espalha aquilo para o mundo inteiro. Imediatamente, então, surgem milhões de indústrias de substitutivos do açúcar, do arroz ou do Raicoparta. Tá certo? Isso aí se torna um ramo próspero, importante da economia, enquanto todo mundo foge do arroz ou do açúcar, etc, etc. Passa 20 anos, vem outro estudo que diz, não, não é nada disso, o arroz era bom, o açúcar era bom, e assim por diante. O responsável pelo primeiro estudo, ele perde emprego? Não. Ele vai para a cadeia? Não. Não acontece nada. Hã? Então você veja a diferença de responsabilidade que existe dentro de um serviço de inteligência e que existe nesta bela instituição chamada universidade. Né? É uma diferença monstruosa. É assim, de um lado você tem gente adulta que tem que responder pelo que faz, do outro lado você tem um monte de criança brincando de cientista. Você vê essa coisa do aquecimento global. Tem dois problemas. Primeiro, o planeta está ficando mais quente mesmo. Segundo, quem está tornando ele mais quente? Somos nós? São as vacas? Ou é o ciclo das manchas solares? Ou é o quê? Há quanto tempo esse debate vem vindo? Mais de 40 anos. Né? Que conclusão nós temos? Nenhuma. Quanto dinheiro já se investiu nisso? Bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Tudo perdido. Tudo para não chegar a conclusão alguma. Também, eu imagino assim, a famosa discussão de evolucionismo e anti-evolucionismo. Eu asseguro para vocês que essa discussão nunca vai terminar. Ela não pode terminar. Porque a prova requerida é de extensão ilimitada. Em segundo lugar, as alternativas que são colocadas não são opostas. Pois se você disser evolucionismo e criacionismo, todo mundo pensa que existe uma discussão. Fala, não, mas espera aí, Darwin era criacionista. Ele nunca achou que havia nenhuma contradição entre uma coisa e outra. Ah, então não é evolucionismo e criacionismo, é evolução inversa, design inteligente. Charles Darwin acreditava nas duas coisas. É? Então fala, bom, vocês estão discutindo o quê? Isso não é uma alternativa verdadeira. Isto é uma disputa entre poses. Você tem pessoas que querem vestir o uniforme do racionalismo científico moderno, cético, materialista, etc, etc. Acha isso bonito. E do outro lado, você tem um bando de devotos e crentes que querem vestir a camiseta, vamos dizer, do bom cristão, etc, etc. Então, é uma discussão entre estereótipos, entre poses, e não entre alternativas conceituais verdadeiras. Né? Eu até hoje não vi ninguém expor o evolucionismo de maneira que, pela sua própria formulação, excluísse a hipótese criacionista. Não vi. Porque se você disser, não houve a criação, houve o Big Bang. Eu digo, o Big Bang não faz parte da teoria evolucionista. Ele não tem nada a ver com a teoria evolucionista. Ele não é a teoria biológica. É? Então, por outro lado, você oferecer o Big Bang como alternativa à criação também tem um pequeno problema lógico. Ele aconteceu o seguinte, que, num certo momento, né, quatro forças fundamentais se juntaram num lugar e produziram um efeito. Eu digo, bom, então isso quer dizer que antes do Big Bang, o que existia não era um nada, eram as forças. Né? Então, evidentemente, a teoria do Big Bang só explica a existência deste universo físico como existe agora, e não a existência da matéria em geral, e muito menos a existência do ser em geral. Então, novamente, eu digo, qual é a contradição entre Big Bang e criacionismo? Nenhum. Se você dissesse, não, Deus criou as quatro forças e num certo dia ele decidiu juntar as quatro num lugar e deu esse resultado. Tá certo? Então, o que nós estamos vendo, às vezes, são discussões em torno de símbolos de atitudes humanas e não em torno de teorias científicas. Agora, isso acontece no serviço de inteligência? Fala, mas é de jeito nenhum. Bom, se você quer saber, olha aqui, a Coreia do Norte tem mísseis, pronto, onde estão os mísseis? A gente diz, ah, eu tenho uma teoria, eu tenho outra teoria, eu tenho outra teoria. Não dá, isso não é admitido. Você tem que trabalhar com uma margem de certeza enorme. E não existe, vamos dizer, a possibilidade, vamos dizer, da indústria dos debates públicos. Que é coisa do quê? Da mídia. 99,999% das pessoas toma conhecimento dessas questões pela versão que aparece na mídia. O que aparece, talvez, em debates públicos improvisados, aqui onde cada um tem meia hora para dizer essas coisas. Você chama lá o David Berlinski e o Roger Dawkins, eles trocam umas palavrinhas e você passa na televisão e acha tudo isso bonito. E às vezes eu fico perplexo, falo, eu não entendi a diferença entre o que os dois estão dizendo. Essa diferença não existe, ela é verbal, na verdade. Então, não corresponde, vamos dizer, a conceitos e proposições que sejam realmente opostas. Não é isso? Vamos dizer, o que se opõe ao criacionismo seria apenas o casualismo, quer dizer, que tudo aconteceu por mero acaso. Isso sim. Quer dizer, ou um design inteligente, uma criação com design inteligente, ou tudo aconteceu por acaso. Eu digo, mas, peraí, o casualismo faz parte da teoria da evolução? Não. Quer dizer, claro, a teoria da evolução pode ser interpretada de maneira casualista, sem dúvida. E pode ser interpretada de uma maneira que inclui o design inteligente, como o próprio Charles Darwin interpretava. Os parágrafos finais do livro Origem das Espécies são uma declaração de princípios a favor do design inteligente. Não há a menor dúvida disso. Ele disse, Deus planejou isso assim, assim, assim, assim, assim. Planejou as espécies para que elas funcionassem de tal e qual maneira e sofressem tais ou quais modificações por força do ambiente ou de outros fatores. Ele diz isso claramente, portanto, isso é a declaração de design inteligente. Eu digo, bom, mas se o próprio inventor da teoria da evolução acredita na evolução e no design inteligente, então, evidentemente, ou ele é uma besta quadrada, coisa que não era de maneira alguma, ou então não há uma contradição entre essas duas teorias. Também a teoria da evolução pode ser interpretada de maneira casualista dentro de limites muito estritos. Né? Você pode dizer, tudo acontece por acaso? Eu digo, não, a teoria da evolução ela te dá um algoritmo, uma fórmula das modificações. Né? Então, essa fórmula chama seleção natural. Se é por seleção natural, meu filho, então não é casualista completamente. Então, isso quer dizer, não podemos de maneira alguma, armar um debate entre evolucionismo e finalismo. É isso. Porque o finalismo, que está implícito na teoria do design inteligente, ele também está incluído na evolução conforme Darwin a concebe. Então, eles estão discutindo o quê? Olha, o que eu já acompanhei, eu comecei a me interessar por um negócio de evolucionismo quando eu tinha 14 anos de idade, né? E achava tudo isso absolutamente fascinante. Só que ao longo do tempo eu fui vendo que eu entendia cada vez menos. E hoje eu estou confessando, eu não entendo nada desse debate, eu não sei do que eles estão falando. Né? E me mostra assim, logicamente, qual a condição que provaria definitivamente a ausência de uma causa final ou a presença de uma causa final. Por definição não tem, porque essas provas, vamos dizer, mesmo as provas alegadas, vamos dizer, pela doutrina escolástica, né, são provas que têm um valor que analógico. Né? Santo Tomás de Aquino dizia, nós conhecemos Deus por analogia. Se é por analogia, de maneira imperfeita, meu filho. Né? Então, isso quer dizer que a prova do elemento, da presença de um elemento finalístico tem um valor relativo. Né? Porque depende, vamos dizer, depende, no fim das contas, de uma analogia. Claro que você, juntando os vários elementos, as várias provas, né, dadas por Santo Tomás de Aquino, e mais os elementos contidos na Revelação, e mais a história da Igreja com todos os seus milagres, etc, etc, então você tem uma convergência de provas, pode dizer, ah, então no fim das contas está mais ou menos provado, tá certo? Mas não está provado de maneira apodíctica, de tal modo que não se possa levantar uma objeção. Tem coisa que tem prova apodíctica, por exemplo, isso que eu falei do fundamento intuitivo da razão, isto é apodíctico, não tem como não ser assim, não é concebível, você não, a hipótese oposta não pode ser pensada, só pode ser pensado, evidentemente, por um sujeito que sofre de psitacismo, quer dizer, ele fala as coisas, mas ele mesmo não apreende o sentido que ele está falando. Né? Se você me disser, olha, nós apreendemos um signo só através de outro signo, isso é impossível. Né? Ou o signo é apreendido em si mesmo, ou você não apreende jamais. Se você só pode apreender uma palavra através de outra palavra, e de outra palavra, e de outra palavra, e de outra palavra, você tem uma regressão infinita, então você não aprende nem a primeira palavra. Não é isso? É claro que isso aí entra em contradição com a famosa definição do Saussure, que o sentido de uma palavra é apenas a diferença entre ela e todas as outras. Isso quer dizer, na hora que eu ensino um menino de 2 anos a falar a palavra banana, ele, para entender o que é uma banana, ele precisa entender todas as outras palavras do idioma. É isso que ele está dizendo? Não. Ele está dizendo o seguinte. Para os fins da pesquisa linguística comparativa, tal como eu a inventei, nós consideraremos que o sentido de uma palavra é apenas a diferença entre ela e todas as outras. Por quê? A linguística não estuda bananas nem objetos, só estuda palavras. É? Então, tudo o que não for palavra cai fora do estudo linguístico. Então, a materialidade das bananas é indiferente à pesquisa linguística, mas não é indiferente ao aprendizado do idioma. Portanto, o sujeito que leu Ferdinand de Saussure e acredita que a proposição dele, o sentido que ele dá, a explicação que ele dá do sentido de uma palavra, se refere a entes materiais e não somente a uma norma metodológica da linguística, não entendeu é coisíssima nenhuma. E você está ofendendo o Saussure dizendo que ele é tão burro quanto você. Então, em ciência existem muitas definições que são definições, umas são funcionais, outras são convencionais para fins metodológicos. Por exemplo, você pode fazer todo um estudo antropológico baseado na ideia de que o homem é o único animal que tem um polegar oposto aos outros dedos. Você vê que o polegar do chimpanzé, tal, não é assim, ele vai tudo na mesma direção. Então, o polegar oposto seria a marca característica do ser humano. E, bom, essa é a única diferença? É claro que não, mas você pode reconhecer o ser humano por esta diferença. Então, isso não é uma definição, isso é um critério de reconhecimento. Está entendendo? No entanto, na sua formação acadêmica, a maior parte das pessoas não sabe distinguir entre o que é uma definição e o que é um critério de reconhecimento. Né? E faz a confusão o tempo todo. Então, neste ambiente, não é de espantar que o sujeito ouça dizer que eu afirmei a raiz intuitiva do conhecimento discursivo e conclua, ah, então ele é intuicionista, ele é contra a razão, etc, etc. Mas Santo Tomás de Aquino disse que a razão e a revelação estão sempre combinando, etc. Então esse aí está contra Santo Tomás de Aquino. É claro que Santo Tomás de Aquino estivesse vivo e lesse o que eu estou dizendo, é óbvio, porque isso está implícito em tudo que Santo Tomás escreveu. Só não está explícito, ele não achou necessário explicitar. Assim como quando eu fiz a teoria dos quatro discursos, eu falei, não, isso está implícito nas obras de Aristóteles. Ele não disse, não sei por quê, ou não teve tempo, ou não lhe pareceu necessário, mas que isso está implícito ali, está evidentemente implícito, né? Ou se perdeu, claro, porque boa parte dos escritos de Aristóteles pode ser que em um outro, né, ele jamais trata dos quatro discursos juntos, né, trata em livros separados. Então, bom, existe um quinto livro no qual ele unifica tudo isso, falando, não sabemos, mas também não precisa existir porque a convergência está tão óbvia, não é isso? Que pessoas que não se dedicaram ao estudo específico desse ponto, como Santo Tomás e Avicena, os dois perceberam que a coisa estava ali, só que assinalaram brevemente e passaram para outras questões. Não é isso? Então, confusões desse tipo, vamos dizer, são praticamente a matéria-prima de todas as discussões públicas no Brasil. Uma das ambições que eu tenho, aliás, eu declarei num post do Facebook, é formar uma geração de verdadeiros cientistas sociais de modo a arejar um pouco as discussões públicas. Isso é o máximo que eu penso que é possível alcançar. As pessoas pensam, não, nós temos que salvar o Brasil, etc, etc. Não. Antes que salvar o Brasil, tem que salvar os salvadores do Brasil, porque eles também estão afundando. Né? Então, se você não tem uma camada intelectual preparada, você não vai ter uma classe política capacitada, de jeito absolutamente impossível, porque onde se forma a classe política? Nas universidades, meu Deus do céu. Né? Se você pega o movimento estudantil de hoje, estão lá os senadores e ministros de amanhã. Isso aí está mais do que demonstrado na nossa história, e aliás, nem precisa demonstrar historicamente, porque pelo próprio conceito você já tira a conclusão. Né? Então, isso quer dizer que se a universidade está formando 50% de analfabetos funcionais, você terá pelo menos 50% de analfabetos funcionais no parlamento, nos ministérios, nos tribunais, etc, etc. Então, o que é isso? Isso é calamidade. Né? Então, este estado calamitoso impede que qualquer problema de ordem econômica, ou de segurança pública, ou de saúde pública, etc., seja resolvido. Não vai ser resolvido nunca. Porque, já disse Santo Tomás aqui, não existe a ação sem o agente. Né? Então, se você perguntar o que devemos fazer em favor do Brasil, eu digo, não, nós não podemos fazer nada, nós podemos educar as pessoas para que um dia elas façam, para que um dia elas encontrem soluções e as ponham em prática. Mas nós não podemos saltar esta etapa. Quer dizer, você tem uma solução maravilhosa, mas você não tem um agente para colocá-la em ação, então vai ficar simplesmente no papel. Não é isso? Construir mais um Brasil de papel, eu falo, bom, não é comigo, eu não sou palhaço. Eu quero que a minha vida realize alguma coisa efetivamente, alguma coisa que tenha efeito, né? Então, a única coisa que dá para fazer, vou repetir pela milésima vez, tudo quanto é ação política no Brasil no momento é inútil, absolutamente inútil. Ela é indispensável. Nós não podemos deixar de agir politicamente, 100%. Não é possível. Quer dizer, a atividade política ela continua por si mesma. Tá certo? Então, ela é necessária, mas inútil. Por exemplo, ah, em quem vamos votar no presidente da República? Vamos ter que votar em alguém. Isso não vai adiantar nada, mas vamos votar. Aliás, o voto é obrigatório, né? Então, se o voto é obrigatório, alguém vai se apresentar candidato e alguém vai ter que votar nele, né? Mas é claro que toda a problemática do Brasil não se coloca neste nível. Por exemplo, você eleger um parlamento inteiro. O parlamento, o que é que ele faz? Ele discute e promulga leis. Não é isso? Cada lei dessa leva um tempão. Tem que passar por comissões, etc, etc, etc. E as leis, uma vez promulgadas, elas entram em ação? Não. Porque aí depende de um outro negócio, que é a estrutura do Estado formada por funcionários profissionais. Não é isso? Por exemplo, os juízes de direito. Então, sem essa estrutura do Estado profissional, as leis não adiantam absolutamente nada. Também, vamos supor que você votou a lei e a lei foi incorporada por todo o funcionalismo público. Bom, ela foi incorporada pelo povo? Hã? O povo está sabendo da lei? Ora, nós sabemos todos que o número de leis vigentes no Brasil em qualquer área de atividade humana transcende a possibilidade da cognição humana. Então, é a mesma coisa que essas leis não existissem. Elas só existem para o seguinte: ninguém as conhece, um monte de gente vai descumprir, uma parte descumpre conscientemente, a outra parte contando com a possibilidade de não ser pego, porque às vezes o próprio funcionário público também não sabe. E, resultado, todo mundo fica fora da lei. Se você pegar a legislação tributária brasileira, eu duvido que exista um único cidadão no Brasil que a cumpra. O outro cumpre pedaços, né? Cumprir ela inteira, fala, não dá. Então está todo mundo fora da lei. Isso significa o seguinte: se o imposto de renda quiser pegar qualquer um, ele pega. Quem que nós vamos pegar? O inimigo de quem está no governo no momento. Então, as leis estão servindo para isso. Elas são porretes dos quais o governante se serve para destruir os seus inimigos. E só para isto. É claro que isso tem uma finalidade ilegal, é um uso ilícito da lei. Mas esse uso está firmemente estabelecido nas nossas instituições. É só isso e não é mais nada. Então você acha que você eleger um parlamento melhor no momento resolveria? Vou dar um outro exemplo. Nós hoje temos toda esta invasão da mentalidade globalista, multicultural, diversitária, etc, etc, etc. E tem gente que é contra. Eu estive estudando a origem dessas várias ideias e cheguei a uma conclusão que eu enunciei brevemente na aula passada, mas que eu ainda tenho que detalhar muito e pretendo detalhar por escrito. Eu digo, não há uma única corrente de ideias no século XX que não tenha contribuído para isso. Isso aí vai desde Leon Trotsky até René Guénon, passando pelos teóricos do conservadorismo, pelos teólogos católicos e protestantes, etc, etc. Então, o resultado, o globalismo multicultural se transformou naquilo que pode ser designado com o termo com o qual o Jean-Paul Sartre uma vez designou o marxismo. Ele disse, o marxismo é o horizonte inultrapassável do nosso tempo. Bom, o marxismo não era bem isso, mas o globalismo é. Não se consegue pensar nada fora dele. Se você disser, ah, mas e um nacionalismo? Eu digo, o nacionalismo está dentro do marco conceptual do globalismo. A existência de nacionalismos é levada em conta dentro do projeto global. Se não existisse nacionalismo, para que existia um globalismo? Se não existissem nações, e se as nações não tendessem a persistir na sua soberania, para que ia haver um projeto globalista? Portanto, isso quer dizer, o nacionalismo não se opõe propriamente ao globalismo. Ele está dentro da dialética global. O globalismo é um projeto civilizacional abrangente. Ele abrange todos os aspectos da vida humana. E todos os valores possíveis e imagináveis. Sobretudo, aqueles que são designados pelas ideologias, pela esquerda e pela direita. Eu digo, os valores da esquerda estão lá e os da direita também. Isso quer dizer que toda oposição ao globalismo oferece a ele uma resistência parcial. e às vezes o faz sobre o fundo de uma concordância total. Você concorda com tudo, só num certo ponto você diverge. Isso significa que você está dentro do projeto globalista. Então, dito de outro modo, não adianta raciocinar como se o globalismo não existisse ou como se ele fosse algo que está apenas prometido para o futuro. Você não tem um único parlamento no mundo onde o critério de decisão de tudo não seja o da ideologia globalista. Por exemplo, a luta contra a discriminação. Tem alguém que é contra? Procure em algum lugar alguém que é contra. Às vezes ele fala assim, contra a discriminação do grupo dele, mas ele é a favor da discriminação do vizinho. Então, como você pode oferecer resistência a um negócio que aparece como luta contra a discriminação? Você vai ser a favor da discriminação? E se você for a favor da discriminação, então agora você me diga quem vai discriminar quem. Ou seja, é de certo modo um argumento irrespondível, porque ele abrange todas as possibilidades. Então, quando aparece alguém reclamando de algo do globalismo, a reclamação é sempre parcial. Por exemplo, nós sabemos que muitos dos antiglobalistas são cristãos, protestantes e católicos, e que reagem contra a perseguição de cristãos no mundo islâmico. Qual é o argumento que está sendo levantado? A antidiscriminação. Está entendendo? Então, isso é a mesma coisa que dizer, não há oposição ao globalismo, não há nenhuma. O globalismo é a regra do jogo. Se as pessoas não entenderem isso, elas vão ficar esperneando contra o nada e não vão conseguir absolutamente nada. Então, o que se pode fazer dentro desse quadro globalista é o seguinte: é você se lembrar de que aquela comunidade que é minoritária num lugar não é minoritária no outro. E que, se ela é discriminada aqui, ela pode estar discriminando lá muito pior. Por exemplo, é exatamente o caso dos cristãos. Então você tem esses imigrantes islâmicos que vêm para cá e dizem que são discriminados. Bom, talvez você o seja mesmo, mas você não é tão discriminado quanto você discrimina os cristãos na sua terra. Não é isso? Se você falar, por exemplo, os negros são discriminados, peraí, quantos cristãos os negros estão matando no Sudão neste mesmo momento? Não, nem dois. Então, isso quer dizer que a ideia da antidiscriminação, ela aparece, paradoxalmente, como uma entidade supralocal, quando ela só pode acontecer localmente. Toda discriminação é local. Você não pode ter uma discriminação que aconteça, vamos dizer, urbi et orbi, quer dizer, independentemente do lugar. Você só pode ser discriminado onde você está. Por exemplo, se o sujeito está aqui, ele não está sendo discriminado na Holanda, nem na Zâmbia, nem na Rússia. Ele está sendo discriminado aqui. Portanto, a discriminação tem uma vinculação local necessária. Mas na hora que você coloca a antidiscriminação como um valor universal, isso significa que aquela comunidade que pegar essa bandeira primeiro tem uma vantagem. Ela vai poder lutar contra a sua discriminação ao mesmo tempo que ela está discriminando o outro na terra dela e ninguém vai reclamar. É exatamente o que acontece. Não é isso? Também, é importante lembrar que esse projeto globalista ele foi pensado durante mais de 100 anos. Pelos melhores cérebros que havia à disposição. Não foi uma coisa improvisada. E, enquanto essa elite globalista pensava esses projetos, e se munia de todos os instrumentos psicossociais, linguísticos, de marketing, etc., etc., para impor isso aí, os intelectuais, sobretudo os intelectuais universitários, que não estavam vinculados a isso, criavam as suas interpretações da história e da sociedade a partir de perspectivas muito estreitas que eram as deles. Né? É o exemplo, inclusive, muitos dos intelectuais que contribuíram para o projeto globalista, tendo outro objetivo completamente diferente, como, por exemplo, o Pierre Bourdieu ou Michel Foucault, eles estavam vendo um pedacinho assim da história, mas isso que eles estavam vendo já estava incluído no projeto globalista sem que eles soubessem. Então, quando Michel Foucault explica toda a sociedade como um conjunto de processos de dominação, excluindo todos os outros elementos, e eu já expliquei que todo elemento onipresente não pode ser causa de nada em especial, assim como, por exemplo, sei lá, as ondas eletromagnéticas, elas estão presentes em tudo que acontece. Portanto, elas não podem ser causa de nenhum processo específico, já que estão presentes em todos. Também, vamos dizer, a genética. Ah, tal coisa tem causa genética. Bom, a genética está presente em absolutamente tudo. Então, ela não pode, por si, causar isso nem aquilo. Né? Precisaria outros elementos. Ou seja, você tem uma combinação de elementos que, num determinado local, forma, vamos dizer, uma constelação de causas e fecha o processo e desencadeia um efeito. Né? Isso quer dizer que toda tentativa de remeter a totalidade dos acontecimentos a uma causa específica é sempre charlatanismo. Sempre e uniformemente. Então, quer dizer, o número de charlatanos no século XX é monstruoso. Porque uns dizem, não, tudo vem da libido, outro, tudo vem dos arquétipos do inconsciente coletivo, tudo vem dos símbolos, tudo vem da linguagem, tudo vem da dominação. Claro que tudo isso é besteira. Isso aí está sempre fugindo da realidade concreta. Isso aí não explica nenhum fenômeno concreto. Né? E, evidentemente, aquilo que não explica nenhum fenômeno concreto só pode servir de slogan para justificar certos movimentos políticos. Não vai passar disso aí. E é por isto que, no século XX, o número de guias da humanidade se multiplicou formidavelmente. Né? Você lê o livro do Harry Redner, por exemplo, Os Mestres Malignos, que ele fala do Giovanni Gentili, do Georg Lukács, do Wittgenstein e do Heidegger, cada um desses tinha certeza de que ele é um profeta de um novo tempo. Eu digo, mas você tem milhões de outros profetas do novo tempo. Não é isso? E quem disse que a função dos intelectuais é ser profeta do novo tempo? Como é que essa moda se disseminou? Ela se disseminou por um motivo muito simples, nada exigido deles. Não é isso? Exceto que, de um modo ou de outro, contribuam para o projeto globalista. E tudo isso contribui, praticamente tudo contribui. Se você disser, ah, isso é coisa da esquerda, eu te digo o seguinte, quem contribuiu mais para a mentalidade anti-ocidentalista do que o René Guénon, ao qual tanto se apegam como grande esperança da humanidade, da restauração da tradição, etc., etc., etc. A obra dele inteira é uma demolição do Ocidente e uma promoção de um Oriente idealizado que só existe na cabeça dele. Eu me lembro, por exemplo, de ter conversado com Martin Lings. Martin Lings foi um discípulo do René Guénon, conheceu o René Guénon pessoalmente, morou na casa dele e foi um dos grandes continuadores da obra dele. Ele disse que um dia eles estavam numa cidade qualquer do Egito, e eles se reuniram para fazer os rituais lá da tarica deles, e eles faziam esses rituais com vestimentas árabes tradicionais. Não é isso? E daí eles saíram na rua vestidos daquele jeito, e eles repararam que ninguém estava vestido daquele jeito. Depois de várias horas apareceu um sujeito com roupa árabe tradicional, e disse, ah, enfim, vemos um árabe num país árabe. Hã? Isto para você ter ideia de até que ponto o Oriente do René Guénon era idealizado. Quer dizer, os países do Oriente todos estão tratando de se modernizar, industrializar, etc, etc. E o René Guénon acreditando que o Oriente ainda era um Oriente tradicional. De onde ele tirou a conclusão, por exemplo, de que a China jamais seria bolchevique. Ele escreveu isso aí 10 anos antes da Revolução Chinesa. Então, o empreendimento de demolição do Ocidente teve no René Guénon um dos seus generais mais poderosos. Então isso quer dizer que qualquer cultura que não fosse ocidental seja oriental, seja africana, seja indígena, qualquer coisa, era portadora de ensinamentos tradicionais que o Ocidente tinha perdido. Foi a partir daí que eles começaram a fazer filmes onde todo índio é um sábio, é um guru, pessoa de uma espiritualidade elevadíssima, enquanto os brancos são apenas uns grosseirões que só pensam em dinheiro, né? Não que isso não aconteça, mas isso aí como arquétipo cultural não funciona absolutamente. Então, eu digo, olha, o René Guénon fez um empreendimento de devastação, pensando bem, mais grave do que o feito por Karl Marx. Porque, no fundo, Karl Marx não era contra o Ocidente, ao contrário. Karl Marx acreditava na superioridade do Ocidente sobre o Oriente. Tinha um desprezo pelo Oriente, que era uma coisa terrível. E o famoso livro do Karl Wittfogel, que é um marxista, é um clássico, chamado O Despotismo Oriental, onde ele dizia que a estrutura das sociedades orientais não se enquadra exatamente nas etapas econômicas delineadas por Marx. Elas não são capitalistas, não são feudalistas, é um outro sistema que ele chamou de despotismo oriental. Pelo nome você já vê que não é coisa boa. Então, isso quer dizer que o despotismo oriental estava até à margem da história, tal como Karl Marx a descrevia. Agora, o sujeito que vai seguir o René Guénon, ele acredita que ele é um tradicionalista, ultraconservador, etc, etc. Ele diz que você é um globalista como qualquer outro. Então, se você me mostrar uma corrente de ideias que não tenha, de algum modo, contribuído para o globalismo, eu te dou um doce. Claro, existem pensadores individuais que estão à margem disso, mas correntes públicas de pensamento tem nenhuma. Então, assim, é René Guénon, é Heidegger, é Nietzsche, é Freud, é tudo, absolutamente todo mundo. Pior, para completar as coisas, né? As democracias modernas, elas representam a continuidade do Ocidente tradicional ou uma ruptura com ele? Então, uns anos atrás surgiu nos Estados Unidos um projeto educacional, esqueci o nome que ele dá, mas era um nome significativo, que era o seguinte: nós não vamos ensinar mais às crianças nada que tenha sido anterior à descoberta da América. A América é o começo da civilização. O resto está tudo superado. Então, quer dizer, você iria, por exemplo, de René Descartes em diante, o resto não interessa, nem Platão e Aristóteles, etc, etc. Esta ideia não foi para frente, mas ela é significativa. Os americanos realmente consideram que a América foi um começo absoluto. E quem fundou a América? Foram os puritanos. O que eram os puritanos? Revolucionários. É isso. Que queriam derrubar todos os governos e instituir a sociedade santa, a sociedade dos santos, onde eles, que são pessoas que já estavam salvas por definição, mandariam em tudo e botariam os outros na cadeia. Eles fracassaram na Inglaterra, vieram para a América com a ideia de implantar isto aqui. Só não fizeram isto por um motivo muito simples. Eles se fragmentaram em 1.000 seitas diferentes, né? E nenhuma delas tinha força suficiente para subjugar as outras, então eles chegaram à conclusão seguinte: você entrou em conflito com a sua igreja aqui, você vai e funda outra igreja lá. Eu digo a minha opinião aqui, você diz a sua lá. E isso foi a base da democracia americana. Só virou democracia por causa disso. Não é que eles vieram com a ideia de fazer a democracia. Não, eles queriam impor o quê? O regime dos santos, né? Esse é um negócio que foi bastante estudado pelo Norman Cohn e outros autores. Quer dizer, a mentalidade puritana como a raiz da mentalidade revolucionária moderna. Foi isso que fundou a América, né? Mas ainda a América se ergueu, sobretudo no século XIX, em cima da difamação da Igreja Católica. A bibliografia anticatólica americana do século XIX é uma coisa oceânica. Não acaba mais. Sempre com a ideia da Inquisição, aquelas máquinas de tortura, aqueles espanhóis encapuzados, aquela coisa toda, que hoje nós sabemos que foi inteira, e tudo isso é ficção. As máquinas de tortura da Inquisição jamais existiram. Está lá no livro do Henry Cameron e nas atas do Congresso L'Inquisizione, foi feita acho que em 93, reunindo-se os maiores historiadores da área. Talvez as pessoas não saibam o seguinte, que foi só a partir de 1947 que o pessoal começou a ler as atas dos processos inquisitoriais. Ou seja, 4 séculos escrevendo sobre a Inquisição sem você ler os documentos, né? E o documento básico, que todo mundo se baseava, era um livro publicado em 1500, acho que 1567, por um sujeito chamado Montanus, um anônimo que se dizia uma vítima da Inquisição e que inventou toda essa coisa das máquinas de tortura, etc. Isso foi usado como fonte histórica, é usado até hoje, né? Então, como é que você pode dizer que a América é a continuidade da civilização ocidental? Ela é uma continuidade sobre certos aspectos, mas é uma ruptura sobre outros aspectos. Isto quer dizer que quando atacam a civilização ocidental sob o aspecto de América, sob a figura de América, não é a civilização inteira que eles estão atacando. Não é isso? E por outro lado, quando um cara como René Guénon reduz a civilização do Ocidente a materialismo, cientificismo, comercialismo, americanismo, etc., etc., ele está mentindo? Ah, não, porque foi isso que sobrou. Então, se você perguntar assim, quem está defendendo a civilização ocidental? Ninguém. Estão defendendo a sua versão atualizada e modificada. Por exemplo, vamos dizer, o laicismo do regime republicano francês. Não podemos esquecer, esse regime começou cortando a cabeça do rei, tomando as propriedades da igreja, né, matando padre pra caramba. Foi assim que começou. Você vai dizer que isso é uma continuidade da civilização do Ocidente ou uma ruptura com ela? Então, a presente ruptura, que é induzida, por assim dizer, do exterior, ou por inimigos mesmo da civilização, ela não está atacando essa civilização, está atacando o que sobrou dela depois de várias mudanças traumáticas. Então, o indivíduo que, por exemplo, o patriota americano, né, que defende a América como portadora dos valores da civilização ocidental, ele está simplesmente mentindo. E se ele está mentindo, como é que ele vai reclamar que o outro invente uma mentira ainda pior contra ele? Não tem como. Quer dizer, não tem retaguarda, não tem fundamento interior. Então, o discurso, evidentemente, é fraco. Fraco, vulnerável. Fácil de ser destruído por qualquer mentirinha boba que invente. É claro que esses movimentos ocidentais, todos eles são baseados em mentira também, mas 100%, tá certo? Mas estão atacando, é um mentiroso atacando outro. Então, se você disser a Igreja Católica, então personifica a tradição ocidental, fala, qual é a Igreja Católica? É do Bergoglio? Hã? Que está aí defendendo os pobrezinhos dos imigrantes islâmicos, falando contra a islamofobia. Hã? Claro que não, essa já não é a mesma igreja. Então, a Igreja Católica não está defendendo a civilização ocidental, não está defendendo nem a si mesma. Tá se prevalecendo uma aparência. Tá certo? Então, isso significa que a destruição da civilização ocidental, ela já está em curso, ela já alcançou a vitória. E a civilização ocidental simplesmente não tem defensores. É? Ninguém a representa, esta que é a verdade. Cada um representa um pedacinho, que é oposto aos demais. Então, essa é a mesma coisa que dizer a causa globalista já ganhou. Ela só não ganhou totalmente, por quê? Porque existe o globalismo existe em 3 versões, como eu expliquei. Tem a versão ocidental, o Bilderberg, você tem a versão islâmica, e você tem a versão russo-chinesa. E isso ainda está em competição. Então, isto aí ainda não foi decidido, não foi resolvido. Nós vimos recentemente, por exemplo, a China tentando assumir a liderança do globalismo ocidental, mas eu não sei se conseguiu. Isso ainda vai levar anos para a gente saber. Então, nisso aí você teria a fusão de 2 globalismos e, evidentemente, o terceiro teria que ser subjugado a eles, teria que servir os interesses deles, ou então ser eliminado. Mas isso não aconteceu ainda, isso apenas ameaçou de acontecer. Então, eu não sei o que que isso vai dar, isso não é. Realmente não é previsível. Então, se você disser assim, mas então o que podemos fazer contra a tirania global? A esta altura, realmente não podemos fazer mais nada. Porque, como eu expliquei na aula passada, o que está sendo atacado, na verdade, não é a civilização ocidental. Classicamente, civilização significa a estrutura material da sociedade, entendeu? O domínio que o ser humano alcançou sobre o ambiente terrestre. Então, vamos dizer, a ciência, a tecnologia, os edifícios, os monumentos, a realização material. E cultura é o conjunto de ideias, valores e símbolos que orienta tudo isso. O que está sendo atacado não é a civilização ocidental, é a cultura ocidental apenas, né? A civilização não vai sofrer nada. Alguém vai destruir materialmente o Ocidente? Quem vai destruir? Só se for o Kim Jong, né? Ao contrário, nós vemos que essa civilização ela se torna cada vez mais forte no mundo inteiro. E os concorrentes se adaptam aos padrões da civilização ocidental. Eles também têm que ter indústria, forças armadas, bomba atômica, etc., etc. Pergunta assim: nos últimos 50 anos, qual dos potentados globalistas teve o seu poder ameaçado? Nem um único. Estão todos confortavelmente instalados nos seus postos, seguros de si e financiando a destruição da cultura ocidental. Por que que eles fazem isso? Porque a destruição da cultura ocidental eliminará um fator que é permanente na história, que é a tensão dialética entre cultura e civilização. O avanço da civilização material pode ser freado e dirigido por fatores culturais. Por exemplo, se você vê na própria América, na ascensão capitalista, você tinha uma série de freios culturais à ambição capitalista. Eu dei o famoso exemplo do John Rockefeller, né? Quando ele mandou fuzilar os grevistas, ele virou imediatamente o inimigo público número um. Em nome de quê? De valores cristãos protestantes que estavam na sociedade. E ele teve que se adaptar a isso, né? Ele teve que refrear o seu impulso e fazer uma campanha para parecer bonzinho, etc., etc., e teve 20 anos de trabalho nisso aí. Então, você tem a resistência cultural ao poder civilizacional. Isso é uma constante na história, né? Isso em todo lugar você vê que tem esses dois polos, né? A eliminação da cultura ocidental faz com que a civilização impere sozinha. E ela mesma se torne a matriz de uma nova cultura. E quem é essa matriz? São os grandes grupos econômicos, né? Cujo poder está intacto e ao qual todos os grupos revolucionários, modernistas, identitários, diversitários, etc., estão servindo. Você vê que essa semana o dono da Apple, o presidente da Apple, deu um montão de dinheiro para organizações de extrema esquerda. Por quê? Ele é esquerdista? Não, claro que não. É que ele sabe que a ação maciça, vamos dizer, da ideologia diversitária eliminará a cultura do Ocidente, mas não a civilização. Você vê com tanta revolta solta por aí, por que que ninguém se revolta contra os megacapitalistas? Você vê alguma revolta contra o Zuckerberg, contra o Bill Gates? Contra o George Soros, não tem revolta nenhuma. Então significa o seguinte: o anticapitalismo acabou faz tempo, gente. Nós temos o anti-ocidentalismo, anticultura ocidental, promovido e subsidiado por esses mesmos megacapitalistas. Ou, sob outro aspecto, aquilo que eu chamo de metacapitalista, quer dizer, que nem é capitalista mais, já é outra coisa, né? Então, tudo isso que eu estou dizendo é de uma obviedade a toda prova. Quem quer que verifique vai chegar à conclusão de que não é isso mesmo que está acontecendo. Quer dizer, quanto mais nós derrubamos elementos culturais ocidentais, mais o poder dessa gente se afirma de maneira nua e crua. Por exemplo, a pesquisa biogenética. Primeiro são plantas geneticamente modificadas, depois animais geneticamente modificados e, por fim, seres humanos geneticamente modificados. Quem vai parar isto? O parlamento vai votar uma lei? Não, se existe a possibilidade material de fazer uma coisa, essa coisa será feita dentro da lei ou fora da lei, pouco importa, mesmo porque as leis também variam de país a país. Não dá para você fazer num, você faz no outro. Essa é uma das vantagens de você ser global. Então você vê, o globalismo se opõe, vamos dizer, às nações? Não. Ele precisa de uma certa diferenciação entre nações. Por exemplo, para poder fazer isso, poder fazer num lugar o que não pode fazer no outro. Então, as soberanias nacionais não são a principal vítima do globalismo. A principal vítima é a cultura ocidental, isso sim. Com todo o legado de cristianismo, greco-romano, etc, etc, etc. Tudo isso é o que está sendo eliminado. Vou lhe dar um exemplo de uma eliminação absolutamente catastrófica, monstruosa, criminosa, nazista, como você queira chamar. A partir do momento em que você se convenceu, lendo Michel Foucault, lendo outros, você se convenceu de que a estrutura da sociedade é baseada em mecanismos de dominação e, portanto, mecanismos de exclusão, isso significa que a discriminação da qual as pessoas se dizem vítimas é endêmica. Ela está embutida na própria estrutura social. Né? São milhares de mecanismos impessoais que criam um efeito discriminador e racista, independentemente da intenção das pessoas. Então, até os anos 1950, para você poder falar de um crime de racismo, quando um sujeito racista discriminava outro. Ele tinha intenção de discriminar. Por exemplo, você não aceitou um empregado porque ele é preto, ou porque ele é hispânico, ou porque ele é brasileiro, sei lá o quê. Então ele podia ser processado por isso. A partir da hora em que você demonstrou que o racismo é um mecanismo cego que está embutido na própria estrutura social, cadê a responsabilidade individual? Não tem mais, é? Isto quer dizer que você pode ser processado por racismo sem ter tido nenhuma intenção racista. Você inconscientemente colaborou para um efeito estatístico que você nem conhece. Isso significa que, no momento em que você proclama a impessoalidade do mecanismo discriminatório, você não abdicou de considerar os indivíduos culpados por esses processos que são impessoais e que ultrapassam até a sua consciência. Se você perguntar por que que o Bolsonaro foi condenado, por causa disso. Ele não teve nenhuma intenção discriminatória com a mulher. Mas não precisa ter intenção. Isto contribui para o efeito discriminatório estatístico geral. Pronto, o suficiente, ele é culpado. Se ele achou que tinha alguma chance nesse processo, está fora, ele não entendeu ainda do que se trata. É claro que não entendeu. Nenhum político está entendendo isto. Tá certo? E se você perguntar aos cientistas sociais, fala, no Brasil tem um cientista social que entende isso, sou eu, os outros não entendem absolutamente. Então todo mundo à lua. Ela acabou a ciência social no Brasil. Não tem. Então isso significa que a noção da sociedade liberal, republicana, laica, da responsabilidade individual foi para as cucuias. O que conta agora é a responsabilidade social, que não depende das suas intenções e da sua consciência, meu filho. Ora, você ser condenado não porque você fez alguma coisa, mas porque você pertence a um grupo, que é o critério da lei soviética. Você é condenado não porque você fez isso, você é condenado porque você é um culaco, porque você é um burguês, ou porque nós achamos que simbolicamente você é um burguês, mesmo que você não o seja. Isso já está adotado como critério legal no mundo inteiro, neste momento, não é o futuro. Então, é claro que nós estamos entrando num regime totalitário, que já está vigente em tudo quanto é lugar, onde a intenção dos indivíduos, a sua vontade, não conta para nada. Por que você acha que aconteceu esse menino Charles Gard na Inglaterra? Pouco importa o que o pai e a mãe querem. Ele entrou no grupo estatístico X, então ele tem que morrer. Então, a própria noção que nós temos da justiça como algo que está ligado à responsabilidade individual e, portanto, à intenção, isso já acabou. Agora, o que é julgado é o grupo ao qual você pertence ou ao qual os outros imaginam que você pertence. Não precisa pertencer realmente. É um negócio simbólico. Por exemplo, quando as obras do Boris Pasternak foram proibidas na Rússia porque eram obras burguesas. Mas o Pasternak não era burguês. É? Ele nunca teve, sei lá, nunca foi dono de uma bicicleta. Ele não pertencia à burguesia, em nenhum sentido economicamente identificável. Mas eles acharam, não, isso é poesia romântica, subjetivista, portanto subjetivismo é burguês, portanto ele é um representante da burguesia. E condenaram o homem por isso. Então isso quer dizer que você nem mesmo precisa pertencer ao grupo acusado, basta aparecer no entender do seu acusador. Esta já é a realidade dos nossos dias. E pergunto, qual é a margem de manobra que você tem dentro disso? Se você quer saber, a margem de manobra é enorme. Mas ninguém percebeu ainda. Então, se nós somos contra a discriminação, então todo o problema é saber quem está discriminando quem. Não adianta você lutar contra a antidiscriminação. Não adianta você fazer uma oposição teórica, uma objeção teórica, isso é tudo fazer buraco na água. Não há grupo discriminado maior do que os cristãos no mundo. Nenhum grupo está sendo assassinado com a constância, né, e a amplitude dos cristãos. Por que eles não estão representados entre os grupos discriminados? Porque eles não são discriminados fisicamente, não são assassinados no mundo ocidental, mas no mundo oriental. E o mundo oriental está, como se diz, protegido contra a política antidiscriminatória, mesmo porque essa política vem em benefício dele. Então, a única coisa a fazer é inverter o jogo, meu filho. Agora, vai aparecer um papa que diga, reparações históricas, então agora nós queremos reparações históricas por todas as pessoas que vocês mataram, por todos os europeus que vocês escravizaram, por esses cristãos que vocês continuam matando agora, por esses que você mata no Sudão. Não é isso? Se você pensar assim, quantos negros foram aprisionados pelos europeus? Praticamente ninguém. Todos foram aprisionados por muçulmanos. Dentre esses muçulmanos, quantos eram negros? Pelo menos 20%. Então é o seguinte, o pessoal europeu está levando a culpa de coisa que eles fizeram do outro lado. Isso aí o que é? Discriminação. Então, se você levantar esta lebre, você, sem afetar a ideologia globalista, você a usa em seu próprio benefício. Mas ninguém está se lembrando de fazer isso. E assim por diante. Existe margem para ação dentro do império globalista? É claro que existe. Eles não fecharam todas as possibilidades e não vão fechar nunca. Mas você tem que, um dia você tem que decidir o seguinte: eu quero vencer uma luta de ideias ou quero vencer uma luta contra poderes? É muito simples, né? Então, esses dias todos, por exemplo, vendo esse negócio que aconteceu em Charlottesville, eu examinei a coisa sob o seguinte aspecto. Eu digo, bom, 50% do país votou no Donald Trump. Tem uma boa quantidade de chicanos, pretos, chineses, etc., que votou nele. Daí vem um sujeito que inventa o nacionalismo branco. Mas se é o nacionalismo branco, então quer dizer, chinês não entra, hispano não entra, né? Chicano não entra, africano não entra. Eu digo, mas espera aí, que um líder nacionalista é louco de circunscrever a seu movimento a uma raça em especial, afastando o apoio de todas as outras? Mesmo que o sujeito fosse nazista, quatro cruzes, tão nazista quanto Hitler, ele não faria isso. Hitler, por acaso, usou a superioridade racial ariana como argumento para rejeitar o apoio de japoneses, árabes e italianos? Nunca, ele não é louco. Vamos dizer, é louco, mas não rasga dinheiro. louco sim, pero no tonto. Então, se aparece um nacionalista americano fazendo isto, o sujeito é louco. Ou tem uma treta atrás disso. Segundo, que interesse teria um movimento nacionalista de assumir a estética nazista, que não faz parte da cultura americana, né? Que é estranha a história americana, e que só lembra um pouquinho KKK, Ku Klux Klan, que são aquelas tochas, né? Os nazistas faziam passeata com tochas, desfiles com tochas. Então isso é evidentemente estética nazista. Que interesse tem um grupo nacionalista apoiador do Trump de aparecer como nazista? E despertar imediatamente o ódio geral? Só se for louco. Ou se estiver com treta. Vocês leiam o artigo do Steve Pinchenik, que saiu no InfoWars, onde ele dá, assim, mais ou menos a história do líder do movimento supostamente nacionalista branco, que não tem nada de nacionalista, nem muito menos de nacionalismo branco. É gente de origem do Partido Democrata. Né? Mas... Vamos dizer, a ideia de sociedades que estão sendo atacadas diretamente pelo terrorismo islâmico, está matando a gente todo dia, e você levantar um alarme contra uma revolução nazista, hein, que matou uma pessoa, atropelou uma dona de carro, né? Depois de ter levado muita porrada do Black Lives Matter, alguém atropelou alguém. E tudo isso está tão artificioso, está tão forçado. Ele disse que você levou mais de 5 minutos para chegar à conclusão de que é treta, porque você não está bom da cabeça. No entanto, se você diz isto, isto é a prova de que você é nazista. Hã? Mais ainda, se você diz que não é nazista, isso é prova que você é nazista. Então, é claro que já entramos numa situação de absurdo total, onde, assim como a responsabilidade individual não importa, importa só a sua pertinência a um grupo. E nem mesmo a pertinência tem que ser real, pode ser simbólica, atribuída por terceiros. Essa é a sua culpa. Alguém disse que você é racista e nazista e você vai ser punido por isso. É exatamente nisso que nós estamos entrando. É uma situação absolutamente alucinatória, onde só quem tem a ganhar com isso são o quê? Os grandes grupos globalistas, evidentemente. Mas se você pensa que negros ou índios não sei o que, vão levar alguma vantagem com isso, talvez leve alguma vantagemzinha secundária. Essa é uma esmolinha. Mas quem vai ganhar é o Zuckerberg, é o Bill Gates, é o George Soros, etc, etc. Então, tudo que nós estamos vendo é assim, a apoteose do capitalismo. É o capitalismo cru de que falava o Karl Marx. Ele dizia que o capitalismo cru era a primeira etapa do socialismo. Primeiro havia um capitalismo cru. Depois veio o socialismo. Não, o socialismo já veio. Já veio e já foi embora. Agora sobrou o quê? O capitalismo cru. Que muito provavelmente se institucionalizará em todo o planeta Terra como um regime de imensa durabilidade, porque não tem ninguém contra. E não tem mais como organizar forças contra. Então, isso que nós estamos fazendo, nós estamos conseguindo fazer o império perfeito. Agora, quantos militantes dessa coisa estão conscientes disso? Acho que nenhum. Mas acho que basta você explicar para o cara perceber no que ele está entrando. Não é difícil. Você pensa que você é anticapitalista? Não, meu filho, você é pró-capitalista. Você ataca fantoches, você ataca fantasmas, você ataca a revolução nazista americana, a qual não existe. Mesmo porque, até hoje teve um sujeito que escreveu um artigo contra mim, dizendo que ele está me associando com essa coisa toda, e como se eu tivesse algo a ver, né? E dizendo assim, não, o eleitorado do Trump é sobretudo pessoal nacionalista branco, como, por exemplo, do pessoal do Ku Klux Klan, que no começo do século XX chegou a ter 5 milhões de militantes. E, bom, é verdade que teve 5 milhões de militantes no começo do século XX. Sabe quem acabou com isso? Foi a Igreja Católica. Ou uma briga da Igreja Católica com o Ku Klux Klan, que era mais anticatólico até do que antipreto. Era um movimento essencialmente protestante, americanista, e perseguia católico. Um dia a igreja decidiu reagir, botou um monte de processo nele, a Ku Klux Klan acabou. Ela baixou de 5 milhões para 20 mil. E atualmente tem quantos? 8 mil. Uai, como é que 8 mil Ku Klux Klan estão conseguindo fazer todo esse barulho aí? É impossível. Hã? No entanto, se você diz isso, isso é a prova de que você é nazista. E esta prova vai parar onde? Lá no Brasil. Tem um cara lá em Londrina escreveu isso aí. Então, quer dizer, a situação está muito grave, é a coisa mais urgente é entender o que está se passando. Se você nem entende, o que você vai fazer? Hã? Eu não vejo, assim, nem nos jornais, nem nas universidades, ninguém fazer um pequeno esforço para entender isso. Porque as pessoas, em geral, tomam posição a favor de opções, com base em opções ideológicas anteriores. Ou esquerdistas, ou nacionalistas, ou conservadoras, qualquer coisa. Não esperam até que os fatos digam o que eles são. O que é a primeira condição da observação científica, meu Deus do céu. Então você tem uma vasta militância conservadora, mas você não tem um cientista social que explique para os americanos isto que eu estou explicando para vocês. Deu para entender? Então hoje eu também não vou responder pergunta porque a aula foi muito comprida. Então vocês me desculpem, mas até a semana que vem, muito obrigado.